Entendi. Que homem daria vida por você numa guerra? Pela nação Entendi. E pela família numa guerra? Que homem vai dar a vida dele por você? Então, o cara que daria a vida por você não faz a sobrancelha. Ele não faz reiki, tá ligado? Ele não vai morrer numa guerra pra voltar e ir pra turma dele de meditação prana, entendeu? Não vai. Saquei. Eu acho que isso é um ponto principal. Dar apoio pra mulher não significa ser compreensivão. Compreensivão é aquele cara que, cara, a mulher tá chorando desesperada e ele vai falar, nossa, eu compactuo dessa dor e vai te dar um abraço e ele vai ficar quieto. Não, ele vai falar assim, meu, você tá chorando, você se ferrou, mas ó, eu tô aqui, o que, que você precisa? Vamos resolver. É o cara que resolve. É. Isso é muita testosterona. Perfeito. Você vê que o cara é muito compreensivão quando ele não tem muita testosterona. Cara que sensibiliza mais de uma forma masculina. Como é que é se sensibilizar de uma forma masculina? Ele fala, tô aqui, o que, que você precisa? Você quer que eu morra por você? Eu morro. Você precisa de grana? Eu vou trabalhar e vou trazer o javali nas costas pra você, né? Falando no sentido figurado. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Aaron Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Algumas semanas atrás, um vídeo viralizou de um rapaz que estava acompanhando uma moça. Eles foram abordados, algumas crias de mãe solteira, né? E foram vítimas de um assalto. No caso, só a moça foi vítima de um assalto, porque o rapaz teve uma ação sensata e bastante coerente, né? Pois colocou o bem-estar e a segurança dele em primeiro lugar. Ele correu pela vida dele, colocou a vida dele, a preservação do bem-estar dele em primeiro lugar, que deveria ser algo feito por todos os homens da sociedade. Esse rapaz deve ser aplaudido, esse rapaz deve ser reverenciado por tal ação, uma ação positiva que deve servir de exemplo para todos os homens aqui da Manosphere e os demais homens que estão dormindo ainda, que não despertaram para a realidade do sistema ginocêntrico miçândrico que a gente vive, que sacrifica homens no altar do ginocentrismo. E foi engraçado que diversos homens, por exemplo, no Twitter, no Instagram, fizeram críticas à atitude desse rapaz, que foi algo sensato e correto de se fazer. Mas a gente sabe que o Blue Pill, que o Mangina, que o Escravoceta, o vassal do ginocentrismo, o ginólatra, o marianisto, o feministo, ele não pensa dessa forma. Na cabeça deles, a vida do homem não tem valor. O valor do homem se resume no sangue que ele derrama para defender pessoas que menstruam. Faça essa pergunta a si mesmo. Por que você deveria colocar sua vida em risco por uma pessoa que não colocaria a dela em risco pela sua? Não faz sentido. Elas não colocam a vida delas em risco nem por uma semelhante. Você acha que elas vão colocar a vida dela em risco por você, que é homem, que é macho escroto? É isso que a gente tenta alertar aqui no MGTOW, que a vida do homem tem valor. Que o homem ele deve colocar a vida dele em primeiro lugar acima da vida feminina, acima do bem-estar da sociedade. O homem MGTOW se coloca em primeiro lugar sempre, sempre. Ele não carrega o peso do mundo. Ele não é Atlas. Ele é um homem livre. Um homem que segue seu próprio caminho, que coloca o seu bem-estar, sua segurança, seu conforto em primeiro lugar. E isso incomoda. Inclusive, teve um vídeo do BD Barbosa, né? Que, diga-se de passagem, pessoal, ele tem um ótimo livro sobre desarmamento. É um cara que manja no assunto, etc. Só que ele peca em alguns exemplos que ele dá que eu acho bem desonesto. Mas no assunto que tange ao público masculino, a gente vê que esses caras como BD Barbosa e outros conservadores não manjam nada. Eles vivem numa sociedade totalmente paralela à nossa. Uma realidade que muito diferente da nossa. Eu entendo a indignação do BD Barbosa, porque ele tem filha. Ele tem filho, poderia ser a filhinha dele ali. Mas ele não pensa que aquele rapaz que tá ali é filho de alguém também, tá ligado? Ele não consegue colocar, porque ele não vê valor. O conservador, gente, o conservador, o marianista, o ginólatra, o conservagina, que eles não são conservador, desculpem, thread cucks, conservagina, ginólatras, eles não veem valor na vida masculina. Eles veem a vida masculina no valor a partir de uma visão feminina. Que é o quê? De sacrifício. Que o homem deve se sacrificar, que ele deve derramar seu sangue, que ele deve matar e morrer por pessoas que menstruam. Pessoas que menstruam que não tem nada a ver com ele, que nem sabe quem é. Aí o cara vai lá, vai pagar de cavaleiro branco ali, querer performar, né? Vai tomar dois balaços na cara. Ah, pode ser um simulacro ali. Pode ser, mas não vou pagar pra ver. É melhor correr. Aí vai lá, toma dois balaços na cara. Aí o pai e a mãe do moleque vai achar no noticiário. E sabe o que aconteceu com essa menina aí? Essa branquinha loirinha aí do vídeo? Sabe o que ela vai fazer? Ela vai estar pulando no pau de outro. E menos de uma semana ela vai estar no pau de outro. Quem não lembra daquele morador de rua que foi pagar de cavaleiro branco pra proteger uma pessoa que menstrua e foi morto? No funeral dele, a mulher não tava lá, a mulher que ele salvou. Nem a família dela. É isso que os conservadores te vendem, que a sua vida não tem valor, a vida do homem não tem valor. Eles fazem essa doutrinação na gente desde a igreja. Começa na igreja essa doutrinação maldita, tá ligado? São mais de 1000 anos com essa doutrinação marianista. Mas essa doutrinação, pros conservadores, é positiva. A doutrinação negativa é a doutrinação marxista. A marxista é ruim. A doutrinação conservadora é boa, na cabeça deles. Que ceifa a vida de jovens inocentes. Quem não lembra daquele movimento das plumas brancas na Primeira Guerra Mundial, que ceifou a vida de mais de 30 mil jovens britânicos que morreram, que tinham entre a faixa etária de 16 a 18 anos. 16 a 18 anos, pessoal. Eram adolescentes. Adolescentes. E foram tomar tiro de .50 na cara. E quem é que promovia o movimento das plumas brancas? Eram mulheres conservadoras, presbiterianas, cristãs. Mulheres cristãs promoveram essa merda. Hoje a gente vê essas mulheres aí, ó, a Pietra Bertolazzi, vocês viram no início do vídeo. É assim que elas veem a sua vida. É dessa forma, de forma sacrificial. A mulher se diz conservadora, é mãe solteira e tem um monte de relacionamentos monogâmicos em série. A mulher fica pulando de galho em galho, não para com um homem sequer. Desculpa o devaneio, pessoal. O Bené Barbosa, ele falando as críticas que estava tecendo a postura do cara, a postura que o cara teve de colocar sua vida em primeiro lugar, ele parece uma mulher falando. Não tem nenhuma diferença entre o conservador e uma mulher. O conservador, ele fala como mulher, ele pensa como mulher e ele age como mulher. O conservador, o conservagina, ele é uma mulher. Ele está totalmente estagnado no polo feminino. Ele fala, pensa e age como uma mulher. Ele fala igual uma feminista. O Bené Barbosa falou igual uma feminista. Que conservador é esse? A única coisa que o conservador conserva hoje em dia é a agenda progressista. Porque quando os progressistas veem que estão avançando demais, rápido demais e pode dar merda, eles colocam um conservacuck no poder para preservar a agenda. Aí depois eles tentam remodular, né, o xadrez político, aí expulsa o conservacuck, que é um idiota útil, e bota um deles lá, um Lula da vida. Lembrando que o presidente mais feminista da história do Brasil foi um conservador. Jair Messias Bolsotário. Próxima eleição, eu não vou votar em ninguém que é de direita. Não vou votar em ninguém. Ano passado não votei. E na próxima eleição, pra presidente, vai ter churrasco de threadcon. Vai ter churrasco de threadcon, porque eu não vou votar. Eu não vou votar em direitista, não vou votar em boomer, bolsonarista. Eu não vou votar em ninguém que é de direita, porque é tudo mangina. Eles são todos mangina, todos eles me odeiam e não gostam de mim. Então por que que eu vou votar neles? Ah, olha só, mas eles são contra a pedofilia. Olha, eles são contra as mulheres trans nos esportes. Oh, eles são contra a doutrinação marxista nas escolas. Oh, eles são contra drag queens. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Eu não tenho um filho. Eu não tenho um filho. Então, se eles quiserem sexualizar as crianças, que sexualize. Eu não tenho um filho. Problema deles. Foda-se quem tem filho. Ai, eles vão colocar drag queens pra dançar pras crianças. Não é problema meu. Ah, vou colocar cartilha gay pras crianças. Eu não tenho filho, eu não tô nem aí. Foda-se seus filhos, que seus filhos sejam cessificados. Não é problema meu, não. Tem que tacar esse hippie nos seus filhos, sim. Tem que se ferrar, você e seus filhos. Ah, mas eles vão colocar a mulher trans nos esportes, e as mulheres trans vão tomar um esporte feminino. Foda-se, eu não sou mulher. Você acha que eu me importo com pessoa que menstrua? Ah, vai se ferrar, conservar vagina, mangina de merda. Hoje eu tô com esse pensamento. É como o Undead Chronicle fala no canal. Eu gosto muito do canal do Undead Chronicle, porque ele taca real. É como ele fala, eu não tenho filho, problema teu. Se você não quer que seu filho seja mal estimulado a ter comportamentos lascivos, sabe que seu filho vira um travequinho ou vire um iague, sabe o que você faz? Fala pra sua esposinha conservadia que ela tem que largar o mercado de trabalho, voltar para a cozinha e cuidar dos filhos dela em casa. Você vai falar isso pra ela, conservar a Gina? Ah, não posso falar isso porque isso é muito machista. Oh, então tá bom. Seu filho vai ser cissificado. O seu filho vai se vestir de mulher e vai fazer show de drag queen. With fantastic wigs, fabulous shoes, and monumental makeup. Oh, that is stunning. There's a new craze for boys. Ooh, she is gonna look fabulous. I'm sickening. I don't like a woman and I love it. Drag. What? What? Kids are bringing out their inner divas. There's no way I'm lip syncing. There is no way. Thank you. And strutting their stuff. Catwalk? Yeah, bring it on. Wow. These pre-teen queens. Oh, I need those shoes. Are following their dreams. Oh. I love it. I love it. This is so nice. Oh my god, this can't be happening today. This is hard. It's about what is appropriate. Yeah, I know. Conversation finished. They are. The Kids in Drag. Esse é o futuro do teu filho. Ah, e a tua filha vai virar mãe solteira com 12 anos, tá? Agora que vai vir essa agenda do amor intergeracional, né? Do amor livre, o amor venceu. A sua filha vai casar com um homem muçulmano de 27 anos de idade. E você vai ter que aceitar. E a culpa é de vocês. A culpa é de vocês, porque vocês são manginas. Vocês não sabem dizer não para elas. E por isso elas estão destruindo e ferrando com a sociedade. E vocês, conservadores, continuam batendo na cara de quem? Culpando quem? Os homens. Se vocês quiserem jogar esse jogo, se os conservadores quiserem jogar esse jogo, saiba que esse jogo já tá ganho para nós. Porque a gente não vai fazer nada. A gente vence quando a gente não faz nada. A vitória do MGTOW é simplesmente virar as costas para a sociedade, seguir seu próprio caminho e viver apenas a sua vida. Só isso, o MGTOW só faz isso. O MGTOW, ele não é movimento político, a gente não quer mudar o sistema através de ações afirmativas, através de regulamentações, através de rascunhos, rabiscos aleatórios, positivados. Não, sabe como nós, MGTOW, a gente vai mudar a sociedade? Levando a sociedade à ruína. Igual aconteceu naquele livro da Ayn Rand, Atlas Struggle, porque, para quem não sabe, é o segundo livro mais importante da história americana, atrás da Bíblia, na qual, no livro, os homens, cansados de ver como a sociedade americana está decadente e ruindo no socialismo, eles se juntam entre eles e falam, vamos abandonar a sociedade, e começam a abandonar a sociedade. E o que acontece com a sociedade? Ela começa a decair, ruir. E as pessoas que destruíram a sociedade, você acha que elas ficariam felizes? Porque esses homens foram embora? Não. Sabe o que eles fizeram? Começaram a perseguir esses homens para trazer eles de volta para a sociedade, para manter a sociedade. Porque o homem é a engrenagem social. O homem, ele é o motor civilizacional da humanidade. Se não tem homem, não tem sociedade. É simples assim. Eu vou recomendar para os senhores aí uma série chamada Y, O Último Homem. Vê o que acontece se não tem homem na sociedade. Não tem infraestrutura. Mesmo com todas as tecnologias, não existe infraestrutura. E no momento que a sociedade ela vai se decaindo, vai se tornando mais decadente, vai ruindo, o que acontece? Tecnologias começam a ser perdidas. Olha o que aconteceu com Roma quando Roma caiu. Quando Roma caiu, todas aquelas tecnologias que eles tinham se perdeu. E a Europa mergulhou na Idade das Trevas. Olha no Egito, até hoje ninguém sabe como foi construída aquelas pirâmides. Mas eles tinham tecnologias para isso, para construir aquelas pirâmides. Quando a civilização egípcia entrou em decadência, todas as tecnologias que eles tinham se perderam. E hoje que a gente está vendo essa modernidade na sociedade atual, essas tecnologias talvez não sejam nem tecnologias inovadoras. Talvez essas tecnologias já existissem naquela época. Só que de outra forma, de outra maneira, e se perderam. E a gente está redescobrindo tudo de novo. Inclusive naquele livro, The Fate of Empires, A Queda dos Impérios. A queda não, O Destino dos Impérios. O cara menciona isso. Urushibararu, ele tem voz e trejeitos de mulher. Não, ele é ainda mais feminino que uma mulher. Mas ele é um cara. Mais alto que a maioria e com uma bela aparência. Mas ele é um cara. Fica lindo vestido de sacerdotisa. Mas ele é um cara. O sol já está se pondo, mas continua quente. As cigarras estão cantando, mas... ele é um cara.